O resultado permitiu a aproximação dos três adversários mais diretos na luta pela subida. Oliveirense, Santa Clara e Portimonense. Todos ganharam hoje. 24ª jornada, resultados. Turim Praia 0, Gil Vicente 2, Sportivo das Chaves 0, Santa Clara 3, Oliveirense 2, Penafiel 0, Portimonense 1, Carregado 0, Feirense 1, Sportivo das Aves 0, Sporting Covilhã 2, Fátima 2, Miramar 1, Fremonte 3 e Varzim 0, Trofense 1. O Miramar continua na frente com 43 pontos, agora apenas mais um que Oliveirense e Santa Clara e mais dois que o Portimonense. Mossoró não deve voltar a jogar nos próximos 6 meses. O futebolista do Sporting de Braga foi hoje operado ao perónio na sequência da fratura sofrida no jogo de ontem com o Benfica. Numa nota publicada hoje no sítio do clube bracarense, na internet, o departamento clínico arsenalista esclarece que o médio brasileiro de 26 anos foi submetido com sucesso a uma cirurgia para tratamento de fratura do perónio direito e ruptura ligamentar do tornozelo direito, encontrando-se de momento sob vigilância médica. Mossoró lesionou-se após uma entrada do benfiquista Carlos Martins, poucos minutos depois do início da segunda parte. O médio ofensivo perde assim o resto da temporada e o início da próxima, já que só deve voltar à competição em outubro. Futebol internacional, houve jogo grande em Itália ontem. O Inter Milão foi derrotado no campo do Roma por 2-1. Ficou apenas com 1 ponto de vantagem na liderança sobre a formação capital. No Estádio Olímpico de Roma, Luca Toni marcou o tento do triunfo da formação da casa aos 73 minutos, depois de Rossi ter aberto a contagem aos 16 e Milito ter refeito a igualdade aos 67. No outro duelo Milão-Roma, o AC Milan voltou a não aproveitar o deslize dos vizinhos da melhor forma e empatou em casa uma bola contra o Lazio. Na classificação, o Inter tem 63 pontos, mais um que a Roma e mais 3 que o AC Milan. Em Inglaterra, o Manchester United goleou em casa do Bolton por 4-0 e recuperou a liderança da Liga Inglesa, entregue por momentos ao Chelsea, que goleou o Aston Villa por 7-1, 4 gols de Frank Lampard. O Arsenal perdeu terreno para os dois rivais ao empatar 1-1 em casa do Birmingham. A equipa de Alex Ferguson passa a somar 72 pontos, tem 1 de vantagem sobre o Chelsea e 4 sobre o Arsenal. Em Espanha, o Barcelona ganhou ao Mallorca por 1-0, gol de Ibrahimovic, e recuperou a condição de liderança da Liga Espanhola, colocando a pressão no Real Madrid. Hoje, no derby da capital, os brancos ainda estavam a perder ao intervalo, mas bateram o Atlético por 3-2. Real e Barcelona continuam empatados na frente da prova, com 71 pontos cada. Antena Web. A Antena Web orgulha-se de apresentar Teatro de Mistério, uma das mais impressionantes séries radiofónicas feitas no Brasil entre as décadas de 1970 e 80, onde a ficção e a realidade se misturam e completam. Ah, isso é tudo quanto o resto do meu patrão. São as roupas que ele vestia quando se derreteu. Olivia! Depressa, seu guarda, depressa! Ela está morta, assassinada, Madame Blanchard! E também tinha sido esfaqueada e seu coração arrancado do peito. O mesmo processo, não há dúvida. É, não faltou sequer o cartão de visita do assassino. Com os cumprimentos do Dr. Luar. Na Antena Web, todos os dias, de segunda a sexta, pelas 16 horas, há um novo enigma, um novo caso a resolver. Teatro de Mistério, de segunda a sexta, pelas 16 horas, aqui na sua Antena Web. Antena Web. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico conosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail antenageral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. A seleção portuguesa feminina de corta-mato foi hoje quinta classificada nos campeonatos do mundo da especialidade que decorreram em Bydgoszcz, na Polónia. Jéssica Augusto, Sara Moreira, Anália Rosa e Ana Dias foram as quatro atletas que pontuaram por Portugal, tendo ficado fora dos pontos Daniela Cunha e Vanessa Fernandes. Portugal somou o mesmo número de pontos de Marrocos, mas a formação africana fechou primeiro a equipa, graças ao 39º lugar da sua quarta atleta, contra o 44º de Ana Dias. Destaque para o facto de Jéssica Augusto, 21ª classificada, ter sido a primeira atleta europeia a terminar. A prova foi ganha pela caniana Emily Chebet, que derrotou ao sprint a compatriota Linette Mazai. Na classificação por equipas, Quênia ganhou 14 pontos, seguido, sem surpresas, pela Etiópia com 22, Estados Unidos fechou o pódio 76. A seguir apareceram Marrocos e Portugal com 127 pontos cada. O Sporting está em vantagem para chegar às meias-finais da Taça Challenge em handball. A equipa lisboeta ganhou hoje por 30-24 na recepção ao Stint Abacau, na primeira mão dos quartos-final. O triunfo surgiu sobretudo graças a uma segunda parte demolidora dos Leões. O ponta-esquerda Pedro Solho, autor de 12 golos, foi o principal responsável pelo sucesso do Sporting. Tinha chegado ao intervalo a vencer por 15-13, mas disparou no marcador no segundo período, durante o qual o Stinton esteve sem marcar nos 10 minutos iniciais. A maior vantagem da equipa da casa, 9 golos, 26-17, aconteceu a meio da segunda parte e poderia ter deixado a eliminatória quase decidida a favor do Sporting. Mas os romenos reagiram na reta final e reduziram para 30-24. A segunda mão joga-se no próximo fim de semana, na Roménia. Por cá, a jornada inaugural do Grupo A, que vai decidir o campeão do handball 1. O líder e ainda detentor do título, o Porto, perdeu hoje em Lisboa contra o Belenenses por 29-23. O vice-campeão Benfica não fez melhor ontem ao ser derrotado em casa pelo Madeira Sade, 24-25. Na quarta-feira, dia 7 de abril, portanto na próxima, na outra quarta-feira, o Sporting recebe o ABC de Braga. Na classificação, o Porto tem 32 pontos, está na frente, o Madeira Sade é segundo com 30, o Belenenses tem 28. O Porto falhou ontem em qualificação direta para a final a 6 da Liga Europeia de Hockey em Patins ao perder com o Valdano por 5-3 em Itália, a última jornada da fase regular. Apesar da derrota, com o Valdano na final, foi vencedor do Grupo D, o Porto ainda dispõe de uma oportunidade para se qualificar. Vai disputar um play-off com os italianos do Falónica, que foram segundos, mas no Grupo A. Qualificam-se para a fase final os 4 vencedores dos grupos e 2 dos segundos classificados, que vão disputar entre si um play-off a 2 mãos, com os jogos a realizar 10 e 17 de abril. O Porto, que já tinha perdido no Dragão Caixa também por 5-3 na primeira volta, marcou no decorrer da primeira jogada por Reinaldo Ventura, mas a vantagem foi desfeita por Carlos Nicolini ainda antes do intervalo. Segunda parte, Raid e Dário Rigo desfizeram a igualdade, colocaram o Vandano a ganhar por 3-1. Pedro Gil voltou a aproximar o Porto, 3-2, mas Pietro Pavoni recolocou a diferença em 2 golos. Com o encontro a correr para o final, André Azevedo voltou a marcar para o Porto para apenas 1 gol de distância, a desvantagem 4-3, mas Máximo Tarantino evitou sobressaltos e fechou o resultado em 5-3. O Camelária está fora da mesma Liga Europeia, depois de perder também ontem com o Reus por 3-2. A equipa de Paulo Batista tinha já uma tarefa difícil na partida, precisava de vencer os campeões europeus e esperar que o Noia perdesse com o Weiland para chegar ao primeiro lugar do Grupo B. No entanto, o Noia foi vencer como esperava o Weiland e os açorianos não conseguiram derrotar o Reus, terminando no terceiro lugar do Grupo B e fora das competições europeias. Sporting de Espinho está na final da Divisão A1 de voleibol. Os espinhenses bateram hoje na Negra o Castelo da Maia pela margem máxima. O Castelo ainda deu luta nos 2 primeiros parciais, mas o campeão nacional ganhou mesmo por 3-0, 25-22, 25-21 e um tranquilo 25-9 em cerca de 1h20. No encontro decisivo, o Espinho vai encontrar o Benfica, que havia eliminado Vitória Guimarães em apenas 2 jogos. No basquetebol, o Benfica foi finalmente derrotado. O Porto quebrou ontem a série dos encarnados de 46 vitórias consecutivas na fase regular, 46 vitórias, ganhou por 78-69 no Dragão Caixa, na 18ª jornada da Liga Portuguesa. Nem a ausência de Greg Stampings, a recuperar de uma entorse, conseguiu travar os azuis e brancos, que em fim de semana de jornada dupla, cimentaram o terceiro posto, numa competição que continua a ser liderada pelo Benfica, que mesmo assim registou a primeira derrota desde o início da época. Ao intervalo, o Benfica ainda estava em vantagem por um ponto, 31-32. Já no terceiro período, chegaram a uma vantagem de 8 pontos, mas a dupla Terrell e Jeremy Hunt conduziu a reviravolta do conjunto azul e branco. Tal como já foi referido em fim de semana na jornada dupla, vamos aos resultados. Hoje, 19ª jornada, Ginásio Figueirense 78, Porto 87, Inliabão 89, Camadeira 72, Alvarense 87, Barreirense 68, Física 85, Vagos 86, Académica 77, Vitória Guimarães 74 e o Benfica vingou-se, ganhou ao Sampaiense por 105-71. Ontem, 18ª jornada, Vitória Guimarães 74, Ginásio Figueirense 83, Inliabão 67, Académica 68, Barreirense 66, Camadeira 81, Porto 78, Benfica 69, Sampaiense 66, Física 79 e Vagos 72, Alvarense 50. O Benfica é líder com 35 pontos, Alvarense tem 33, mais um jogo realizado. O Porto é terceiro com 32 pontos, também mais um jogo realizado que o Benfica. No basquetebol, mas feminino, o Olivais Coimbra conquistou hoje pela segunda vez consecutiva a Taça de Portugal. Derrotou na final disputada em Barcelos as açorianas da Boa Viagem por 68-58. O Benfica qualificou-se hoje para as meias-finais da Taça de Portugal em futsal ao bater no pavilhão da Luz o Sporting por 4-1. A vitória dos encarnados começou a desenhar-se logo aos 11 minutos com um gol de João Queiroz, resultado que se manteve ao intervalo 1-0. Aos 22 minutos da segunda parte, o Benfica alargou a vantagem por Davi e Arnaldo fez o 3-0 aos 40, já com o Sporting a alinhar com o guarda-redes avançado. Os Leões ainda conseguiram reduzir para 3-1 dentro do último minuto, através de Café, mas João Queiroz bisou e fixou o resultado final quando faltavam 4 segundos para terminar o jogo. Resultados dos quartos de final, Boticas 6, Mogadouro 1, Instituto Dom João 5, 7, Alpendurada 3, Belenense 9, Fundação Jorge Antunes 1 e Benfica 4, Sporting 1. Apurados para as meias finais estão Boticas, Instituto Dom João 5, Belenense e Benfica, as formações que jogaram em casa. Ainda no futsal, o Benfica vai enfrentar os italianos do Luparense, nas meias-finais da Final Four da Taça UEFA, a 23 de Abril, no Pavilhão Atlântico, em Lisboa. O vencedor deste embate vai defrontar o finalista que sair do confronto entre os espanhóis do Interview Madrid e os azeris do Arax Naxivan. A final da competição vai ser disputada a 25 de Abril, depois de um encontro de atribuição nos terceiro e quarto lugar. O sorteio foi realizado ontem, ao intervalo do Benfica-Braga, em futebol. A seleção portuguesa de rugby foi afastada hoje da final da Taça Bom do torneio de Sevens de Hong Kong. Perdeu com o Canadá por 26-24 nas meias-finais da competição. Portugal, que ontem tinha sido derrotado pelas Ilhas Fiji por 45-7 e ganhou a Tailândia por 50-0, iria disputar a Taça Bom, que venceu na edição do ano passado, mas acabou afastado nas meias-finais. Antes de disputar o jogo com o Canadá, Portugal bateu a França por 17-7 nos quartos de final. A seleção de Samoa venceu a Taça Cup ao derrotar na final a formação da Nova Zelândia por 24-21. A Austrália conquistou a plate, a Bom foi ganha pelo Canadá e a seleção da casa, Hong Kong, venceu a Shield. O francês Pierrick Fédergaud confirmou hoje o triunfo no Critérium Internacional de Ciclismo após o contrarrelógio de 7,7 km ganho pelo britânico David Miller. Na corrida em solitário, o português Tiago Machado, a Rádio Chaco, foi o décimo mais rápido a 15 segundos de Miller, mas caiu uma posição na geral, ficou em terceiro a 15 segundos de Fédergaud. Apesar da perda de um lugar na classificação final, o corredor luso conseguiu vestir a camisola da juventude no final. Sérgio Paulinho concluiu a corrida na 55ª posição, a 6 minutos e 44 de Fédergaud, depois de ter sido antepenúltimo no contrarrelógio. O britânico Jason Button, da McLaren, atual campeão mundial de Fórmula 1, venceu hoje o Grande Prémio da Austrália em Melbourne, numa corrida marcada por vários abandonos devido à pista ter estado molhada na fase inicial da prova. O polaco Robert Kubica, da Renault, foi segundo classificado, seguido de dois pilotos da Ferrari, o brasileiro Felipe Massa, que fechou o pódio, e o espanhol Fernando Alonso. Nas posições pontuáveis, seguiram-se o alemão Nico Rosberg, o britânico Lewis Hamilton, o italiano Vittorio Liuzzi, o brasileiro Rubens Barrichello, o australiano Mark Webber e o alemão Michael Schumacher, que terminou a lista dos 10 primeiros. Outro alemão, pela segunda vez consecutiva, Sebastian Vettel, não terminou a corrida depois de ter largado a pole position e ter dominado as primeiras 25 das 58 voltas ao circuito de Albert Park. Vettel abandonou na gravilha após um problema com os travões, segundo comunicou à equipa. Após a segunda prova da temporada, Fernando Alonso continua a liderar o Campeonato Mundial de Pilotos, agora com 37 pontos, à frente do colega de equipa Felipe Massa, tem 33, e do campeão Jason Button, com 31. A Ferrari lidera a tabela dos construtores, com 70 pontos, a McLaren tem 54 e a Mercedes 29. Algumas breves para fechar. O golfista português Filipe Melima foi hoje 29º classificado no Open de Andaluz em Espanha, terminou em Málaga ao concluir com um total de 276 pancadas. Finalizou a quarta volta com 74. O vencedor foi o sul-africano Luis Oosthuizen, que terminou a prova com um total de 266, 17 abaixo do par, e menos 3 com o inglês Richard Finch e o escocês Peter Whitford, que ficaram em segundo. Seleção portuguesa de polo aquático masculino ficou no segundo lugar do torneio das Seis Nações, ganho pela Dinamarca. O torneio decorreu em Estocolmo, na Suécia. Portugal registrou duas vitórias na competição, frente à Irlanda e Suécia, dois empates com a República Checa e Suíça e apenas uma derrota perante a vencedora Dinamarca. Um atleta de 43 anos morreu hoje enquanto corria a meia-maratona de Berlim. Caiu a cerca de 1 metro na meta, depois de já ter percorrido 20 km, informou a organização. De acordo com a entidade organizadora da prova, foram efetuadas sem sucesso todas as manobras de reanimação. A última morte ocorrida na capital alemã havia sido em 2007. A prova foi ganha pelo etíope Esseto Ondimo em masculinos e pela keniana Pazalia Kipoek no setor feminino. O atletismo a fechar mais uma edição do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira às 8h30. Até lá!